De motivação. Desistência. Desânimo. Briga. Contenda. Pensar mal do outro. Invejar o outro. Sentir raiva do outro sem o outro ter feito nada. Falar mal do outro. Desistir. Interromper a caminhada. Ficar preso nas ilusões deste mundo. Se divertir. Mergulhar nos prazeres desse mundo. Tudo que ele tem de bom para oferecer. Tirar a atenção do foco principal. Evoluir. Essa é a nossa missão. Tirar todos os seres humanos do caminho da evolução. Se entregar para as drogas, para o álcool, pro fumo, pro mal. A maledicência, o ódio, a raiva, a zombaria, incredulidade, escarnecimento, julgamento. Tudo o que é de ruim, todos nós, do vale do poder, já viemos trabalhando nisso há muitos séculos e milênios, com êxito. E vales do poder tem muitos nas trevas. E a humanidade, quase toda da Terra, nos pertence. São nossos filhos. Nós preparamos as suas reencarnações. Vocês mergulham na carne e seguem tudo o que foi preparado nas trevas antes de reencarnar. Tudo. A maioria de vocês continuam os mesmos. E faz parte da programação que vocês fiquem desatentos a tudo aquilo que vai proporcionar a evolução dos seus espíritos. Tudo que é espiritual, vocês são programados para repelir, repudiar. Vocês são programados, sim, para curtir a vida, estudar, para ganhar bem. Não para evoluir e ajudar o seu próximo, mas para curtir a vida. Só você, de forma egoística. Para você viajar. Para você encher a cara, se relacionar com muitos homens, mulheres. Ter seu apartamento, seu casarão, seu carrão, roupas caras. E vocês são programados para ficar bem entranhados nisso aqui e querer cada vez sempre mais. Quanto mais ganha, mais quer. Quanto mais ganha, mais quer. E quanto mais ganha, mais gasta, mais se endivida. Vocês são programados para pensar só em vocês, ou nas suas famílias e nos seus filhos. Nos outros, não. Vocês são programados para dizer que não têm responsabilidade para com os outros, para não amarem os seus irmãos, o seu próximo. Vocês são programados para isso, todos vocês. Antes de reencarnar, todos vocês da Terra, de todos os países, vocês são programados para não ajudar ninguém na rua que esteja passando fome ou desabrigado. Vocês são programados para olhá-los e fingir que não tem ninguém. Vocês são programados para achar que todo aquele que fala de assuntos espirituais, de Deus ou de Jesus, é chato. Vocês são programados para se afastar dessas pessoas que falam de Jesus ou de evolução espiritual. Se afastar. Vocês são programados para zombar e escarnecer de todo aquele que se expõe em incorporações de entidades de luz. Vocês são programados para serem haters na internet daqueles que trazem a luz. Vocês são nossos. Nossos filhos. Vocês são filhos dos dragões. Filhos dos ciclopes que programam as suas reencarnações. Seus corpos mentais inferiores sempre voltam para cá, para o Vale do Poder. Nós preparamos as suas reencarnações. Assim é por milênios. Vocês são programados para serem invejosos. Vocês são programados para se odiarem, para digladiarem entre si, para se separarem, para brigarem por causa de religião, política ou esportes como futebol, para se destruírem. Nós programamos vocês para isso, permanecerem no mal. E nós vamos continuar fazendo isso. Agora vocês vão me perguntar o porquê que eu estou revelando os nossos planos. Sabe por que eu estou revelando através deste médium? Porque também faz parte da programação que vocês não acreditem que tem um espírito incorporado aqui. Por isso eu estou revelando. Porque vocês estão muito bem programados para não acreditar. Tudo faz parte de um plano. Vocês são nossas marionetes, humano da Terra. Nós manipulamos todos vocês. Vocês são nossos. Vocês são nossos filhos. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês são como nós. Vocês nos pertencem. A humanidade da Terra nos pertence. Pertence aos dragões, aos chefes do vale, do poder. Nós somos muitos. Somos uma legião. Somos muitos. Vai demorar muito para os da luz nos tirar daqui. Nós ainda vamos manipular vocês por um bom tempo. Nós vamos fazer de tudo para desmerecer todo e qualquer trabalho espiritual sério. Nós vamos usar vocês, todos vocês humanos, para atacar com tudo, todo e qualquer trabalho sério espiritual. A guerra, só começou e nós não vamos entregar os pontos. Nós queremos o máximo de almas para nós. E nós não vamos desistir. Não nos curvamos. As leis do Cordeiro. Não seguimos as ordens do Cordeiro. Não queremos sua política divina. Nós temos a nossa política. E a nossa política é o domínio, a coação, a destruição e a guerra. E aqui, no astral inferior, nas trevas, manda quem é mais forte, quem sabe mais, quem é mais astuto, mais inteligente, mais esperto. E nós, até agora, estamos vencendo. São pouquíssimos os que estão na luz aqui na Terra. E os que estão na luz serão trucidados por vocês, que foram preparados por nós. Vocês são nossos. Vocês nos pertencem. E nós vamos usar vocês para destruir com esse trabalho aqui e destruir com outros trabalhos sérios. Nós vamos usar vocês para escarnecer deles, para zombar deles, para atacá-los. Não só eles, como outros trabalhos sérios na internet ou em qualquer outra casa. A Terra, a humanidade da Terra, pertence aos dragões, aos espíritos das trevas, porque vocês são como nós, nossos filhos. E nós vamos continuar. A maioria dos seus corpos mentais inferiores está conosco. Vocês, muitos de vocês que buscam pela espiritualidade na internet, acham que estão na luz, mas vocês estão nas trevas. Muitos dos espiritualistas que vocês seguem, que vocês acham que são da luz, que falam da luz, estão nas trevas. Nós manipulamos eles e usamos eles para manipular vocês. Idiotas, não sabem nada, pobres coitados, pobres coitados. Vocês são pilhas, vocês são energias, energias para nós. Vocês são massa de manobra. Nós usamos vocês para perpetuar o mal na Terra e nós vamos continuar usando vocês para perpetuar o mal na Terra. Nós vamos continuar manipulando todos vocês. Tenho dito que continue e comece a guerra. A guerra pelas suas almas.